Panorama Agrícola para 9 de junho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 9 de junho de 2014, segunda-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: cada um tem o seu talento, multiplique-o. No programa de hoje você confere Ano Internacional da Agricultura Familiar, homenagem à EPAGRE e a profissionais de pesquisa e extensão. E no Espaço da Mulher, crédito, qualificação e cidadania. Dica do dia. Sabe qual é o primeiro passo para você aliviar o estresse? Mudar o seu estilo de vida, diz o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, citado pela revista Despertai. Comece por ter uma dieta balanceada e saudável. Durma o suficiente e faça exercícios. Além disso, limite a ingestão de cafeína e álcool e não use nicotina ou outras drogas. Outras sugestões incluem tirar férias do trabalho, passar tempo com a família e os amigos, fazer algum trabalho manual e aprender a tocar um instrumento musical. Tudo isso contra o estresse. Confira a entrevista de hoje. O Ano Internacional da Agricultura Familiar foi lembrado pelo Parlamento Catarinense, que homenageou a EPAGRE e outras instituições pelo fortalecimento do espaço rural. Quem recebeu a homenagem pela EPAGRE foi o diretor de Extensão Rural e Pesqueira, Dietmar Zimmert, que fala agora no Panorama Agrícola. Primeiro, um reconhecimento público, né, pela história do trabalho da EPAGRE, seja pesquisa, seja extensão rural, em prol do desenvolvimento da agricultura familiar. Então, além da EPAGRE, acho que tem mais, em torno de quase 20 instituições que estão sendo homenageadas hoje, é um reconhecimento pelo trabalho, pela história, e eu acho que isso é orgulho de cada um de nós epagrianos, vamos assim dizer, de todos, sem exceção, e ao mesmo tempo reforça, na verdade, um desafio permanente de nós termos o foco na agricultura familiar como um segmento importante e estratégico para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E nesse contexto, a estratégia da empresa, ela vislumbra primeiro numa ampliação do quadro técnico, para ampliar a cobertura. Nossa meta é atingir pelo menos 90% dos agricultores familiares do estado. Hoje nós chegamos em torno de 60%, então nós temos um desafio aí de ampliar essa cobertura. E ao mesmo tempo, através do programa SC Rural, que é um programa do governo do estado, aliado aos programas do governo federal e outros programas que nós executamos, né, ter instrumentos para poder superar os desafios e os problemas, sejam tecnológicos, sejam de produção, sejam de mercado, dos agricultores familiares de Santa Catarina. Sendo este o Ano Internacional da Agricultura Familiar, o senhor diria que é um momento de reflexão e de proposições também? Com certeza. Sempre que você tem momentos como esse, né, você para, você analisa, você repensa qual a posição da empresa, quais são os nossos desafios, nossos gargalos, e inevitavelmente esse tema ele passa a fazer parte de uma série de eventos, de debates, discussões, reuniões, sempre no sentido de buscar a superação dos problemas que nós temos. Então, com certeza, eventos como esse eles trazem, colocam na mesa a situação, fazem uma reflexão sobre onde nós estamos e para onde nós pretendemos ir e o que nós devemos fazer para chegar lá. O modelo atual requer mudanças ou está razoavelmente bem colocado? Bom, a estrutura de gestão da EPAGRE hoje ela é extremamente versátil e dinâmica, né? No momento em que nós descentralizamos a execução da área técnica para as unidades de gestão técnica, são regiões de planejamento, ou seja, a EPAGRE tem 10 regiões de planejamento no estado e esses comitês têm autonomia no processo de decisão do que deve ser priorizado, quais são os principais gargalos que existem naquele território e como atacá-los. Isso permite, na verdade, uma flexibilidade de ação, ao ponto de que a IPAGRE ela consegue se adaptar hoje à realidade de cada território do Estado e muitas vezes a situações particulares como municípios. E isso garante com que esse sentimento de alinhamento ele seja percebido e sentido pelos agricultores, pelas lideranças e organizações. Depois de ouvirmos o diretor da IPAGRE, Dietmar Zimmet, ouvimos também o deputado Dirceu Dresch, que foi o deputado que propôs a sessão solene em homenagem a entidades que trabalham pela agricultura familiar no Ano Internacional da Agricultura Familiar. Olha, nós escolhemos as entidades e organizações, movimentos sociais, órgãos públicos, a exemplo da IPAGRE, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outras organizações públicas também, que cumpriram nesses anos todos uma função estratégica no desenvolvimento rural, na produção de alimentos no nosso país, que tem uma construção ativa no sentido de melhorar a nossa produtividade, melhorar a nossa renda na agricultura familiar, buscar novas tecnologias, novas atividades de renda para a agricultura familiar, e por isso nós entendemos que a IPAGRE tem cumprido um papel importante no processo organizativo da agricultura familiar em todas as áreas tecnológicas, de contribuição com novas atividades, com pesquisas, enfim. Então, por isso, a IPAGRE é uma das entidades que nós estamos homenageando no Ano Internacional da Agricultura Familiar. Entre outras instituições homenageadas está a FAPER, a Federação das Associações dos Funcionários da Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina. Ouvimos agora o engenheiro agrônomo Álvaro Simon, um dos coordenadores da FAPER, que fala sobre a possibilidade de um espaço rural com gente feliz. Os agricultores pronunciaram essa frase. Disseram, nós somos agricultores, mas nós somos felizes. Nós somos felizes naquilo que nós fazemos. Quer dizer, para chegar num estágio desse, tem que ter atendido várias questões da vida, né? Aqui há uma reivindicação, algumas reivindicações, e a principal delas ainda é a questão da casa no campo. Porque houve uma demanda muito grande, faltou dinheiro, mas então estão reivindicando por mais possibilidades, porque essa é uma demanda muito forte do meio rural, né? Mas o mundo rural com gente feliz é viável. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Dietmar Zimmet, Dirceu Dresch e Álvaro Simon sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação e informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, informações para você sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar para as mulheres. As políticas públicas para a agricultura familiar têm por objetivo garantir os direitos econômicos das mulheres no campo. Como se dá isso? Por meio do acesso ao crédito, da qualificação da produção e da cidadania. Por exemplo, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que é do INCRA e do MDA, deve atender no próximo período 84 mil mulheres com a confecção de 220 mil documentos. Existe também o Pronaf Mulher, que está ampliando as operações do microcrédito orientado para mulheres, isso pelos agentes financeiros. Nas políticas de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, espera-se que metade dos atendimentos pelo país neste próximo Plano Safra da Agricultura Familiar seja de atendimentos para mulheres agricultoras. Também, por meio de ações de divulgação sobre o crédito, tenta-se efetivar 30% do total dos contratos do Pronaf para as mulheres. Os jovens também são beneficiados pelo Plano Safra da Agricultura Familiar. Acesso à terra. As mudanças nas regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário favorecem o acesso à terra para a juventude, com a possibilidade de financiamento entre herdeiros e a revisão do perfil de renda, patrimônio e prazo de financiamento, o que facilita a sucessão no campo. Assistência técnica e extensão rural para a juventude, uma nova linha de ATER, exclusiva e individualizada para a qualificação da produção e estímulo à permanência da juventude no campo. Serão beneficiados 20 mil jovens na safra 2014-2015. Também haverá a ampliação do limite de acesso de uma operação de R$ 15 mil para três operações de até R$ 15 mil. Informações do Plano Safra da Agricultura Familiar para as mulheres e os jovens. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.